Afirmativo, então vai tentar o pushback após a passagem da companhia. Afirmativo. Portão 8.002, ingresso ao portão número 11. De portão 11, agradece o colega hotel 8002. No 399, boa tarde, mantenha o ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantenha, aguardando. Uno 2, 2.8 milhas do 372. Uno 612, uma boa tarde, tráfego avistado, complete aproximação, aguardando eixo da pista 1028 livre. Vento 140 graus, 0619, ajuste no 012, fique atento aos primeiros 90 metros fechados devido a... Consciente? Agora da pista livre, 1-2. Doutor, eu esquecendo, apesar de entrar pela linha da pista 1-0. Tá visual com o campo, isso que é que tango? Tem aqui, eu vim dar o risco em tango. Ciente. Vai solicitar a torre ao toque arremetido na pista 1-0. Chame agora a torre 1-1-8, decimal 6-2-0, isso que é que tango. 6-8-6, isso que é que tango. Juliette Bravo Lima, controle Salvador. Mas quanto, senhor? Prossiga. 11 na pista 1-0, ano menos 2. Oi, Salvador, eu vou passar o Whisky Actango. Whisky Actango, prossiga. Solicito ingresso para o vento, pista 1-0 e a toque arremetida. Simplesmente 2 toques arremetidas. Whisky Actango, desça para 1000 pés, ingresse perna do vento da pista 1-0, aguardando instruções. Alfa Vitor Juliette, solo 1-3, autorizado backtrack, reporte livre na pista. Backtrack para o Alfa Juliette, reporte livre na pista. Ou 925, contato radar, saída gole, sobe ao nível 360. Da gole para o 360, 925. Papá Juliette Bravo Lima, copiou o controle, descer para o nível 040. Esse é o 40, via chegada a mão, senhor, com o Juliette Bravo Lima. Correto. Posso ir na formação tango? Gente. Uno 399, visual com tráfego na curta final. Afirma. Após a passagem do mesmo, autorizado alinhar e manter a posição pista 1-0. Alinha e mantém após o tráfego na final. Uno 399. Whisky Actango avistado, setor norte, perna do vento, mantenha a mesma, aguardando instruções para girar a base, atenta 737, final pista 1-0. Prossiga aí pra ponte. Salvador, é o Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima, controle Salvador, prossiga. O senhor copia o Vitor Índia uniforme? Negativo. Vitor Índia uniforme, manda aí que eu passo o controle. É o Juliette Bravo Lima em ponte para o Vitor Índia uniforme. Ele informa que está a 16 minutos para o ingresso no corredor Caixa Prego. 399 ali, mantém. Índia uniforme agora. E Vitor Índia uniforme, informe ingressando no corredor caixa prévio. Um no meia, um no dois, solo aos um no meia, Olivar direito, um no dois, um no decimal dois. Olivar, 219, igual no menos dois. Via chegada Bonfi, desça para o 040. 040, igual no 601. Do base pela esquerda, pistolo zero, informarei pista livre, 737 para iniciar a corrida. Com 1399, pista livre, autorizada a decolagem. Vento 1, 40 graus, 062 é nós. Autorizada a decolagem, com 1399. Manter, vai manter a Zé Juliette, 1-2. Cima, lista para 2000 pés, altímetro no 0-2, informe localizador. 2002, informa localizador, o Juliette Bravo Lima. O 1925, chame agora o centro Recife, frequência 1128, decimal 8, e alterna 1133, decimal 25. 288, 1335, boa, gol. Controle de Salvador, muito boa tarde, o Papa Romeu, Delta Romeu Charlie, ciente da Sierra. Papa Romeu, Delta Romeu Charlie, acione identificação, e a chegada Bonfi, desça para o nível 050. E a chegada Bonf, desce o 050, o Delta Romeu Charlie. Ah, curvar a direita no apoio de sempre, vai cortar aqui? Negativo, mantém perfil da chegada, Juliette Bravo Lima. Muito obrigado. 1935. Com 1399, decola aos 18, controle 119, decimal, 35. Controle agora, 1935, gol na 399. Muito obrigado, uma boa noite, bom trabalho. Muito obrigado, tenha um bom voo. Valeu. 8 points. Ação de identificação. Na chegada Mari, desça até o nível 110. Mas se identificou a chegada Mari até o 110, 3894. Controle Salvador, boa noite, agora gol 1399. Gol 1399, contato radar, saída gole, suba para o nível 360. 360 na saída gole, gol 1399. Empate, Luzinar, Forte, Partido, e o empate leva o 100. Roger. You said to think, do you intend to change your flight level and do it point? 732. For how many miles in this heading? Upon if you intend to change your flight level and do it point. Do you intend maintain this heading? We are now flying back on course, direct to Coral intersection, then direct to Seguro. Oi, Salvador, boa tarde, tá 3567, quanto espera pronto? 3567, boa tarde, autorizado a alinhar e manter a posição, pista 1-0. Ali mantém 1-0. Tá bom, tirou. Confirma a aeronave que chamou o controle. Quiaquitango, toque arremete aos 2-1, curva à esquerda, ingresse perna do vento, aguardando instruções para girar base. Perna esquerda, ingresse perna do vento, 0-0, ingresse para girar base. 19-12, prossiga. Já dispõe da nossa autorização? Isso, será os 3-5, no caso não veio. Porque eu ainda não tenho o plano, ok? O destino confirma é Recife? Ô amigão, você me desculpa, o voo é um 856. Ah, isso eu tenho, vou coordenar só o estado da corda. O nível é 350? 3410. 410, aguarde corda. Bravo, Eco Delta, só um instante. O nome é 02, autorizado Mar, para 150. 01-1, mantendo 1500 pés, corredor Vera Cruz e após Interlagos, informe na rotatória, Whisky Off Uniforme. 01-1, vai manter o corredor, reportará. Y-5-4-5, confirme nível, Ilhéus. 120. 120, só um instante para corte. Amari está 3294. Delta, confirme estacionamento e nível para Curitiba. Nível 400, Curitiba está no parque do pátio 3. Cliente será coordenado, aguarde o 400 Curitiba. O senhor está autorizado a acionamento enquanto aguarda debilitar 5 pontos externos? Fica por conta e risco, ok? Que ainda não tem autorização. Ok. 4-1-2-5-4-5-2-6-8-5. Salvador, ground down 3175, K0345, Stanap. 3175, Stanap approved, report to text. Stanap approved, call for text, Stanap 3175. Cash then. Well, bye. Tocar a metinha toda pro final, o que é que tá? 3, 9, 9. Muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Golo 399, fone de estação de lança, falou 360, verificar o próximo sua subida na posição exal, o seu curva proa 245, esquerda 245, limitado 60 minutos de exal, quer assumir passagem, 399. Olha, sobe o nível 340. Olha, 340, tá? 3567. Utilizado no 20, Ilhéus entregou 77, retorno ao 0 com curva direita, saída da El Coral. O controle 19.35 e 5024 transporte. Está correto, chama pronto para posicionamento. Camarada. Papa Romeu, Bravo, Eco Delta, com aberto. Na sua escuta, prossiga. Papa Romeu, Bravo, Eco Delta, autoridade Curitiba, nível 400, sua rota é a Peruísque 50 até Campinas. Após Campinas, direto Sorocaba, após Sorocaba, Peral, Alfa 310. Decola, pista 0, curva direita, saída gole e transição Monza. Controle 1-19-35, transponder 5575. O braço, 12 horas, 17 milhas, mesmo rumo, mantendo 350, Alfa 346. Peral, Alfa 310, saída... Gole, transição Monza, 719-35, no transponder 3575. É o Bravo Eco Delta. confirmada a rota, será previsto 58 Campinas, após Campinas direto Sorocaba, após Sorocaba Peperalpa 310. O transponder é 5575. Transponder 5575, Peperalpa 58 da Campinas, direto após direto Sorocaba e após Peperalpa 310. Bravo Eco Delta. Acionado no Bate 3, chame táxi. Vamos aí para o táxi, Bravo Eco Delta. Da presença 399, permanece 70 milhas do limite, 4 metros. 0, reforma estabilizado. Vai dar estabilizado, controle 40 no 60. Brasília, né? 42732, 60 miles southwest of Salvador, VR. With the service terminated, call. Yellow's approach control frequency 120 decimal 10. Posso ter o call Yellow's 120 decimal 10. 4252655-3302. Salvador, web 6720, boa noite, nível 340 pro Galeão. 340 aguarda. Aguarda. Bravo Lima, base pela direita 197, desce para 1 no mil pés. É ponte final. Mil pés, forma final. Ground Tantu 17584 on board, Galeão, 4 hours, 20 endurance, red for time. 3294. 118.6, 181.0. Taxi, taxi Charlie, hold point 1, runway 10, tower 1186, down 2, 1186, tá pronto pra push? Tá pronto. Ok, o tráfego da TAM já vai iniciar táxi. Tendo equipe de solo, efetue pushback e aguardando cópia, pois ainda não tenho sua autorização. Tentando contato com o ICIC, mas por algum motivo ainda não consegui. Não sei se não está atendendo. Mas pode iniciar, que eu estou interessado. Ok, então fazendo com o tráfego da TAM, vou no 856 para o Rambotaxi. Girou base, baixou, travou no 7, Juliette, Bravo Lima. Juliette, Bravo Lima, autorizado, posto, pistão no 7, vento 1950 graus, 0 menor. Bravo Lima. Tango, aguarde para girar base da 1-0. Desça para o 040. Delta 040, Delta Romeo Charlie. Gol 602 na sua escuta. Gol no 602, chão de identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Nem autorizado, 050, ciente, 602. Gol 601, está estabilizado no final. Gol no 601, redução para aproximação, complete final ILS em Anglade, Samir Torreano no 8.6. A gente vai aguardar o portão 1 ou o portão 2, só para saber. Para 12 mil pés, responsabilizado. Terceira para 12 mil pés, autorizado em LF, é o Glide, reforçado estabilizado, está 3894. O gol no 5.6 prossiga. Ok. Vai confirmar nossa saída é Puca? Jamo? Puca, Jamo. Caraca. Gol no 5.6 da Puca, copy? 5.6 está pronto. Autorizado 410 Recife, aperitivo 5.8, decolagem 1.0, esquerda curva, Puca, Jamo, Aracaju. 119-35-5025. Seu esforço, por favor. Transponder 5025. Confirme, fim de pouso, baixar travado. Afirmo. 01 autorizado, pouso pistão 0, vento 160 graus, 0 menor, cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros. É, 1601, né? Engraçado, vai ficar agora aí, isso que é tão, faça um lift. 360 pela direita, intercepte a perna do vento, aproximando-se na medida do possível aqui da torre de controle para melhor coordenação da sua base pela esquerda após o pouso do tráfego agora. 737, final, pista no zero. E já pode iniciar a descida para 1000 pés. Uma pintada vai sobrar, se for possível para mandar para o vento, da pista no zero, o intercepte. Aproximadamente agora umas 5 milhas para passar Duna. Se o senhor fizer um 360, fica melhor para a gente coordenar, porque fica mais seguro a operação. Então o senhor faz um 360 pela direita e intercepta a perna do vento, aproximando-se do eixo, sem interferir com o tráfego. Negativo, mais um 360 pela direita e intercepta a perna do vento. Sim, senhor. Salvador, Tower, Tantra 175, Hot Point Runway 10, Red Record. Tantra 175, maintain Road Point Runway 10. Salvador, boa noite, Papa Romeu Lima Tango Charlie, passa 210 para o 160. Papa Romeu Lima Tango Charlie, essa é a notificação autorizada, chegada a Mari, desce mantém a nível 060. Autorizada a chegada a Mari, descer até o nível 060. Lima Tango Charlie. Tá 3894, se avisou? 4. Gente, complete final e LS é um Glide, chame torre 118, decimal 6, tá 3894. 3894, torre 186, boa noite. Dan 3217, Brasília em 127, decimal 3, secundário 23, decimal 0. 3175, sir. Line up and maintain, Dan 3175. Line up and maintain, Dan 3175. Delta Romeu Charlie. Delta para 2000, autorizado ILS em um Glide, reportagem estabilizado, Delta Romeu Charlie. Alô, Salvador, boa noite, Gol 601. O Gol 956, observe o tráfego à sua direita, um BE40, ataque-se a retaguarda dele como número 2, ponto espera, torre 18.6, 12, 1012, com ajuste, tem um bom voo. Gente, está seguindo a aeronave em Breu 40 e quando pronto 18.612, 8.56. O nome é 01, boa noite, frente, reporte antes da taxa de Juliette. Vai reportar antes da Juliette, o 601. Vou confirmar o objeto está pronto para a Copa, para pushback? É o 1620. Está pronto para o push? Sim, Matheus. Deslocado 90 metros. 3, 2, 4. Tira a pula da rotatória, reportará a rotatória ou o visual com aeródromo. Luiz Carlos querendo falar. Salve, Salvador, boa noite. Papá pega o Lima, Serra, papá. O Victor, índio uniforme, desça para 1500 pés, ajuste 10, 12. Papa Romeu Vitor em uniforme, 1500, ajustado 1012. Estou melhor aguardar mais um minutinho. Disponível. Deu alternado de frequência na posição EUS 12425. Marinha 70. Seguinte, repórter estabilizado ou visual com a pista no zero, Papa Romeu Delta, Romeu Charlie. Papagaio estabilizado, ou visual com a pista, ou Delta Romeo Charlie. Papatango, Whisky, Oscar Uniforme, informo que temos um tráfego fazendo espera na rotatória, 1000 pés, é o Mike Uniforme 2. O tráfego agora está na rotatória, Papatango, Whisky, Oscar Uniforme. Uniforme ciente, o desejo que reduz, Luciano? Negativo, vai fazer espera na rotatória, 1500 pés, Whisky, Oscar Uniforme. Vai sair rotatória, manterá fazer a para a espera de 500 pés, isso que eu acho que não faz. Visual com a pista, Delta Romeo Charlie. Delta Romeo Charlie, completo final ILS, o Glide, redução para aproximação, torre 1 no 8, décimo 6. Completo final, tem o Glide, chamada torre 1 no 8, 6, o Delta Romeo Charlie. O no 602, autorizado ILS, o Glide, desce para 2000 pés, o destino 0 no 2, responsabilizado. Nasceu com 1012, descer para 2000 pés, autorizado ILS, seu Glide. Papatango, Whisky, Oscar Uniforme, para ingresso circuito de tráfego, chame torre 1 no 8, décimo 6, Whisky, Oscar Uniforme. 862, obrigado e boa noite, senhor. Salvador, control 31757, request dial on dial departure. 31757, radio contact off departure, request level 380, dial departure. 380, request dial position, possible? Carre dial position, 3175. Ok, clear flight dial position, 3175, thank you. O 1602, reduz a velocidade para 1.80 nós. Afirmativo, reduzindo para 180. Saída Gol, transição Golza. Controle 109-33, transponder 5563. Tá correto, Papatango Lima, Lima Serra Papata no Pátio 3, é isso? Afirmativo, Pátio 3. Achei o tracionamento. Está pronto para acionar. 35, 4 no 5, pronto para pushback, acionamento, remota 14. 35, 4 no 5, aguarde para pushback. Será? O Lima Serra Papá, aguarde o acionamento, não estamos com sequenciamento aqui para decolagem. A não ser que quiser queira acionar e se manter em acionado, porque de qualquer forma tem um objeto que vai ter que ser na sua frente. Quer aguardar um pouco ou acionar de agora? Ok, aguardamos um pouco, então chamaremos dentro de 3 a 4 minutos para ver se autoriza, ok? Solo, TAM 3294, livre na nossa escuta. Espera sobre a rotatória, desce para 1 no... Desce para 1 no 1000 pés, chega 1 no 0 no 2. 0 no 2 é ajuste, mantém espera na rotatória, 360 pela esquerda, desce para 1000 pés, Swiss Cross Uniform. Netos fechados, vento 160 para 08 nós. Vai dar para ali, né, pai? Tango Victor India Uniforme, autorizado 1500 pés, reporte na rotatória. 1500, só confirmando é Papa Romeo, ouvido India Uniforme. Sim. 08, como recebe o 3325? Descida para 1000 pés, esse caso que ele faz. Pode ir qual pátio? Pátio 3. Livre em frente, o Delta Romeo Charlie. Livre em frente, o Delta Romeo Charlie. Bianca Brasil 621, call now 12455, Beta 272. A Bianca 621, call 12455, Beta 272. 360 pela esquerda. Continuando 360, reportará interceptando. Isso que eu acho que ainda está. Autorizado.